É o amor outra vez. Veio sem me avisar, foi abrindo o portão desse meu coração para me visitar. Pôs a mala no chão, acendeu meu olhar, me beijou com paixão, me trouxe um perdão que me fez chorar. Quando o amor se hospedou, todo mal se desfez, toda dor teve fim, pois quem cuida de mim é o amor outra vez. É o amor que dá vida ao meu peito, pra eu jamais ver o tempo passar. É o amor que dá paz ao meu leito e me ensina a sonhar. Só o amor faz um bem tão bem feito que o destino não vai desmanchar. Só uma coisa no amor não tem jeito, é ter medo de amar. Mas agora que eu sei, todo o bem que me fez, vou seguir sua lei no meu peito, meu rei.